te dar uma chance de pensar, de abrir os seus olhos, de fazer enxergar, de libertar a sua mente, poder realizar, ou até mesmo como você quiser, neguinho. A escolha é sua, a verdade é sua. A escolha é sua, a verdade é sua. A escolha é sua, a verdade é sua. Quando você vai ao cinema tem direito a escolher o filme, a hora e a sala, mas não pode se intrometer na história a ser contada, o final como vai ser. Estamos num mundo de ação em que tudo pode acontecer. Toda ação provoca uma reação, pura energia de querer, ter e receber. Pois já é o projeto acabado, executado e finalizado. Este é o mundo em que vivemos, nós temos que lutar por aquilo que queremos, não é fácil conquistar. Você faz a escolha do real, verdadeiro, realidade virtual, puro pesadelo. Existe como libertar a sua mente, não seja descrente. Quero mostrar o caminho, mas a porta só você pode atravessar. Tudo isso você tem que deixar. Medo, dúvida, descrença, sai pra lá. Seja diferente, realidade ou ilusão, se decida daqui pra frente. O milagre é uma inscrição do programa digitado, inserido, deletado ou formatado. Quem foi que disse que o fogo precisa queimar? Do mar, o povo não precisou se desviar, só precisaram caminhar para o mar, se abrirem chutes, atravessar e o milagre então se realizar. A vida é um sonho, ou será tudo uma ilusão, uma residência temporária, verdadeira realidade, que confusão. Nosso mundo de cafezinho, engarrafamento, de tormento, um dos mundos e dimensões e dos mundos simulados. E você quem escolhe o mundo em que quer viver? Capazes temos de observar, de escolher, perceber o mundo que nos cerca, que nos rodeia, sem saber o que pode acontecer. Este mundo foi posto sobre os seus olhos para enxergar ou para te cercar da verdade, ou para o cemitério te levar. Se na China você nascesse, um fiel comunista seria. Acaso no Haiti uma tribal família iria o voodoo conduzir? Toda a sociedade está a produzir pessoas que com veemência, convencidas daquilo que aprendeu é certo, melhor para si, será a mesmo ponto de morrer assim. For o resultado, todo cidadão estará vivendo um erro que pra ele é a única opção. Talvez nenhuma tenha o monopólio da verdade e todos estejam errados, e a ignorância seja uma bênção para a maior parte das pessoas. E nem todos estão preparados para saber do saber. Na realidade virtual, a única certeza é viver. O corpo anseia por ilusão, a mente por prazer falsificada. Nesse mundo não há coincidência, nem elemento por acaso. Elemento aleatório, está tudo conectado. Está exatamente como foi projetada. O que você precisa viver é parte do seu programa personalizado para completar sua missão. O mundo foi criado, um palco ilustrado, e você é o protagonista no papel principal. Um mundo consumista, nem tudo é virtual. Sem tudo isso não há filme, isso sim é muito real. Porque sem tudo não há filme, isso sim é muito real.